Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Quase 11 horas da manhã, hora de conversar com ela, a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, aqui na nossa programação. Bom dia, Mulher do Gogli. Bom dia, Guilherme. Satisfação de estar aqui com você e com seus ouvintes. A satisfação, como sempre, é toda nossa, Mulher do Gogli. E antes de mais nada, eu deixo aqui um agradecimento por você ter me ajudado com aquele molequinho pentelho ali do quadro anterior, enquanto eu estava vestido de Papai Noel. Obrigado, viu, Mulher do Gogli. Ha, ha, ha, ha. Não precisa agradecer, Guilherme. Amigos fazem coisas pelos amigos. Meu dicionário de manês diz que isso se chama amizade. Exatamente, Mulher do Gogli. Por falar nisso, já antecipo aqui que sentirei saudades de você nesse período de férias aqui no Front, viu? Como assim, Guilherme? É que agora o programa volta ao vivo só no ano que vem, Mulher do Gogli. Isso só depois que nascer a minha filha, então tem um tempinho ainda, viu? Mas nós não vamos nos comunicar nem no computador, Guilherme. No computador sim, Mulher do Gogli, mas aqui no rádio hoje é a última participação do ano, tá? Tudo bem. Tudo bem mesmo? Claro, estarei presente cada vez que você fizer login. Mulher do Gogli, vamos aos nossos assuntos de hoje. Primeiro assunto mais imediatista, eu quero saber, e eu e muita gente, né, quer saber, quem ganha a final do Mundial de Clubes amanhã? Barcelona ou River Plate? Você tem alguma dúvida, Guilherme? É, o futebol é uma caixinha de surpresas, né, Mulher do Gogli? Ou então, traduzindo para os mais novos, futebol é praticamente como um Kinder Ovo. Ha, ha, ha, ha. Veja bem, Guilherme. Eu trabalho com probabilidades estatísticas. As probabilidades me dizem o seguinte: as chances do Barcelona são de 50%, ou sim ou não. As chances do River Plate também são de 50%, ou sim ou não. Se fosse possível, eu apostaria no empate. Como não é, vou com o que os internautas estão dizendo. E aposto no Barcelona. Eu também, embora eu gostaria muito que um time sul-americano ganhasse de um super poderoso time europeu, mas se bem que é o River, é da Argentina, né? Bom, vou deixar aqui um conselho para os nossos irmãos, hein? Pra cima deles, River, o meio-campo do Barcelona não marca muito. Deixa os três volantes pra depois, joga pra frente, joga como River. É isso aí, esse é o meu conselho pra vocês do River Plate. Ha, ha, ha, ha. Esse é o conselho que o jornalista André Rizek deu para o Felipão antes do 7-1, Guilherme. Exatamente, Mulher do Gogli. Você anda antenada no Twitter também, hein? Posso passar para a próxima pergunta? Manda ver, amigo. Mulher do Gogli, eu estarei de férias agora no fim do ano, mas não vou viajar, até porque minha esposa está quase aí nos 9 meses de gestação. Para quem vai viajar, e tem muita gente que vai, qual é o melhor destino nacional para essa época de virada de ano? Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, mas nós já estamos em Foz, Mulher do Gogli. Eu sei, mas para todos os que nos ouvem fora, fiquem sabendo. Foz do Iguaçu é o melhor destino. Tem cataratas, tem Itaipu, tem Parque das Aves, tem o novo Marco das Américas, que abre agora nesta semana. Tem compras no Paraguai, tem passeios na Argentina, tem festa nos hotéis. Foz do Iguaçu é fantástica. Eu, Mulher do Gogli, recomendo a todos. Beijinhos. Olha, e tem como recusar a indicação dela, Mulher do Gogli? Viva nós, viva Foz! Mulher do Gogli, Feliz Natal Virtual pra você e também Feliz 2016. Guilherme, você não está esquecendo de nada? Não, não estou não, Mulher do Gogli. Pegue aqui na nuvem o seu presente virtual que eu prometi no programa da semana passada e aí, ó, recebeu? Achou que eu ia esquecer, né? Ufa! Que maravilha, Guilherme. Minhas lombrigas virtuais já estão atacadas. Um Feliz Natal para você e para todos os ouvintes. Fiquem com o pai. Feliz 2016. Mulher do Gogli, nossa companheira semanal aqui no Front Transamérica.